A fechar 49. Beatriz murmurou um pedido de desculpas por tudo o que tinha acontecido e levou Gifford dali. Ryan foi com elas. E Pierce ficou onde estava, imóvel, incapaz de proferir palavra. Lily olhou em volta, aparentemente confusa por instantes, e depois pediu a Hércules para, por favor, lhe ir buscar o casaco. Randall, Fielding e Peter ficaram no silêncio que se instalara. Outros ficaram nas sombras. Um pouco afastada, a garotinha de fita no cabelo olhava-os, o seu rosto redondo e doce como uma chama na escuridão. A garota mais alta, Jen, parecia estar a chorar. Subitamente, Peter agarrou a mão de Rowan. Tem razão no que disse. Desperdiçaria a sua vida se se envolvesse nisso. Exato, disse Randall. Foi o que aconteceu a Stella e a Carlota. Ela desperdiçou a vida. A mesma coisa. Mas estava preocupado e mais que ansioso por se ir embora. Virou-se e afastou-se sem se despedir. Vá, meu rapaz, ajude-me a levantar, disse Fielding a Michael. A festa acabou e, a propósito, parabéns pelo noivado. Talvez viva o suficiente para ir ao casamento. E, por favor, não convide o fantasma. Michael parecia desorientado. Olhou de relance para Rowan e depois para o velhote e, com todo o cuidado, ajudou-o a pôr-se de pé. Depois voltou a olhar para Rowan. A confusão e o temor ainda continuavam lá. Vários dos mais novos aproximaram-se para dizer a Rowan que não ficasse desencorajada com aquela loucura dos Mayfair. Anne-Marie implorou-lhe que levasse os seus planos por diante. Por fim veio uma ligeira brisa, levemente fria. Ficarão todos tristíssimos se não for viver para a casa, disse Margaret Anne. Vai desistir? Perguntou Clancy. Claro que não, disse Rowan com um sorriso. Que ideia mais absurda. Aaron estava a olhar para Rowan, impassível. E Beatriz voltou agora com uma torrente de desculpas em nome de Gifford, implorando para que Rowan não ficasse aborrecida. Os outros estavam a regressar. Traziam as suas gabardinas, carteiras ou o que tinham ido buscar. Estava já a noite cerrada e o ar estava fresco, deliciosamente fresco. E a festa terminara. Durante meia hora, os primos fizeram as suas despedidas, todos eles fazendo a mesma recomendação. Fique, não se vá embora. Restaure a casa. Esqueça aquela conversa. E Ryan pediu desculpa em nome de Gifford pelas coisas terríveis que ela tinha dito. Certamente que Rowan não tomaria as palavras de Gifford como sendo verdade. Rowan tranquilizou-o. Obrigada, muito obrigada por tudo, disse Rowan. E não se preocupe. Queria muito conhecer as histórias antigas. Queria saber o que a família dizia. E agora já sei. Não há lá nenhum fantasma, disse Ryan, olhando-a nos olhos. Rowan não se deu ao trabalho de responder. Vai ser feliz em First Street, disse Ryan. Vai mudar a imagem. Michael aproximou-se e ele apertou-lhe a mão. Virando-se para se ir embora, Rowan viu que Aaron estava junto do portão da frente a falar com Gifford, imagine-se, e com Beatriz. Gifford parecia completamente recomposta. Ryan esperava pacientemente uma silhueta à porta da frente. Não se preocupe com nada, dizia Aaron a Gifford no seu sedutor sotaque inglês. Subitamente Gifford abraçou-o. Ele retribuiu afavelmente o abraço, beijou-lhe a mão e retirou-se. Beatriz estava apenas ligeiramente menos efusiva. Depois recuaram ambas, Gifford muito pálida e com aspecto cansado, enquanto a limusina de Aaron parava junto ao passeio. Não se preocupe com nada, Rowan, disse Beatriz num tom animado. Almoço amanhã, não se esqueça. E será o mais belo casamento de sempre. Rowan sorriu. Não se preocupe, Bi. Rowan e Michael instalaram-se no banco de trás, enquanto Aaron ia para o seu lugar preferido, de costas para o motorista, e o carro arrancou lentamente. O jorro de ar gelado foi uma bênção para Rowan. Sentia ainda colada a si a umidade do ar e a atmosfera do jardim ao crepúsculo. Fechou os olhos por instantes e respirou fundo. Quando voltou a olhar, viu que estavam em Metairie Road, a passar velozmente pelos novos cemitérios da cidade, que pareciam sombrios e nada românticos através dos vidros fumados do carro. O mundo parecia sempre fantasmagórico, através dos vidros de uma limusina, pensou. O pior tom de escuridão imaginável. Subitamente isso enervou-a. Virou-se para Michael. E ao voltar a ver aquela horrível expressão no seu rosto, sentiu-se impaciente. Ela só se sentia excitada com o que descobrira. As suas decisões mantinham-se. Na realidade, achara tudo aquilo fascinante. As coisas não se alteraram, disse. Mais cedo ou mais tarde ele virá. Lutará comigo pelo que quer e perderá. Apenas conseguimos mais informações sobre o número e a porta. E era isso que queríamos. Michael não lhe respondeu. Mas nada mudou, insistiu ela. Absolutamente nada. Michael continuou sem lhe responder. Não fiques a pensar nisso, disse Rowan rispidamente. Podes ter a certeza de que nunca reunirei 13 bruxas. Tenho coisas muito mais importantes a fazer. E não foi minha intenção assustar ninguém. Creio que disse a coisa errada. Quero dizer, usei as palavras erradas. Eles interpretaram mal, disse Michael num murmúrio. Estava a olhar fixamente para Aaron, que estava sentado, impassível, a olhar para ambos. E ela percebeu, pela voz de Michael, que ele estava extremamente perturbado. O que é que queres dizer com isso? Ninguém tem de reunir 13 bruxas, disse Michael, os seus olhos azuis refletindo a luz dos faróis dos carros que passavam, enquanto olhavam para ela. Essa não era a questão importante do enigma. Interpretaram mal, pois não conhecem a sua própria história. E a que é que te estás a referir? Ela nunca o vira tão angustiado desde o dia em que partira todos os boiões. Sabia que se lhe tomasse o pulso este estaria de novo aceleradíssimo. Odiava aquilo. Via o sangue latejar-lhe no rosto. Michael, por amor de Deus. Rowan, conta os teus antepassados. Essa coisa esperou por 13 bruxas, desde o tempo de Suzanne até ao presente. E tu és a 13ª. Contas. Suzanne, Débora e Charlotte. Jeanne-Louise, Angélique e Marie-Claudette. Seguidas na Louisiana por Marguerite, Catherine e Mary Beth. Depois veio Stella, Anta, Deirdre. E finalmente tu, Rowan. A 13ª é simplesmente a mais forte. Rowan, tu és aquela que pode ser a porta para esta coisa passar para cá. Tu és a porta, Rowan. E é por isso que há 12 gavetões no jazigo e não 13. O 13º é a porta. Está bem, disse ela, esforçando-se por ter paciência. Ergueu as mãos numa ligeira súplica. Mas nós já sabíamos tudo isso, não sabíamos? E sim, o demónio previu. O demónio vê o futuro, como te disse, e vê a 13ª. Mas o demónio não vê tudo, não vê quem eu sou. Não, não foram essas as suas palavras, disse Michael. Ele disse que via até ao fim. E também disse que eu também não te podia impedir e que não o podias impedir a ele. Disse que a paciência dele era como a paciência de Deus Todo-Poderoso. Michael, interrompeu Aaron. Este ser não tem nenhuma obrigação de lhe falar verdade. Não caia na armadilha dele. Ele joga com as palavras, é um mentiroso. Eu sei, Aaron, O demónio mente, eu sei. Ouvi dizer isso desde garoto. Mas, meu Deus, de que é que ele está à espera? Por que é que permite que vamos vivendo dia após dia enquanto ele vai esperando? Está a pôr-me doido. Rowan pegou-lhe no pulso, mas assim que ele percebeu o que ela estava a ver, a sua pulsação afastou o braço. Quando eu precisar de um médico, dir-te-ei, ok? Ela ficou magoada e retraiu-se, virando-se para o outro lado. Estava zangada consigo própria, por não ter conseguido ter paciência. Detestava que ele estivesse tão perturbado. E detestava-se a si própria, por estar angustiada e com medo. Ocorreu-lhe que cada vez que ele reagia desta maneira, estava a fazer o jogo das forças ocultas que se esforçavam por os controlar, que talvez elas o tivessem escolhido para os seus jogos. Por ele ser tão facilmente manobrável. Mas seria horrível dizer-lhe isso. Seria insultá-lo e magoá-lo. E ela não suportava vê-lo magoado. Não suportava vê-lo enfraquecido. Ficou ali sentada, derrotada, a olhar para as mãos inertes no seu colo. E o espírito tinha dito: serei carne quando já estiveres morto. Quase ouvia o coração de Michael a bater violentamente. Embora ele estivesse com a cabeça virada para o outro lado, ela sabia que ele se estava a sentir tonto, doente mesmo. Quando estiveres morto, o seu sexto sentido tinha-lhe dito que ele era saudável, forte, tão vigoroso como um homem com metade da sua idade. Mas lá estava outra vez aquele indiscutível sintoma de um enorme stress a dar cabo dele. Santo Deus, como tudo aquilo tinha acabado por ser terrível. Como os segredos do passado tinham envenenado terrivelmente toda a situação. Não era o que ela queria, não. Era exatamente o contrário. Talvez tivesse sido bem melhor se não tivesse dito absolutamente nada. Se Gifford tivesse levado a dela por diante e tivessem continuado no seu sonho arejado e luminoso a falar da casa e do casamento. Michael, disse Aaron, na sua voz caracteristicamente calma, ele atormenta e mente. Que direito tem ele de fazer profecias? E que outro objetivo poderá ter, senão o de, através das suas mentiras, tentar que as suas profecias se realizem? Onde raio está ele? Perguntou Michael. Aaron, talvez eu esteja a tentar agarrar o ar. Mas naquela primeira noite, quando fui ver a casa, será que ele teria falado comigo se o Aaron não estivesse lá? Porquê é que ele se me mostrou para de seguida desaparecer como fumo? Michael, eu podia dar-lhe várias explicações para cada uma das vezes que ele apareceu, mas não sei se estou certo. O que é importante é mantermos as ideias claras, apercebermos-nos de que é embusteiro. Exatamente, disse Rowan. Meu Deus, que jogo é este? Murmurou Michael. Eles dão-me tudo o que eu sempre quis. A mulher que amo, estar de novo na minha terra, na casa com que sonhava quando era garoto. Queremos ter um filho, eu e Rowan. Que jogo é este? Ele fala e os outros que foram ter comigo estão calados. Meu Deus, se ao menos eu pudesse libertar-me da sensação de que foi tudo planeado. Como Townsend disse no teu sonho, tudo planeado. Mas quem é que tem planeado isto? Michael, tens de controlar, disse Rowan. Está tudo a correr lindamente e fomos nós que conseguimos isso. Tem estado tudo a correr lindamente, desde o dia em que a velha mulher morreu. Sabes, há alturas em que penso que estou a fazer o que a minha mãe teria querido. Achas que é uma idiotice? Creio que estou a fazer o que Deirdre sonhou durante todos estes anos. Não obteve resposta. Michael, não ouviste o que eu disse aos outros? Perguntou ela. Não acreditas em mim? Promete-me apenas uma coisa, Rowan, disse ele agarrando-lhe na mão e entrelaçando os dedos nos dela. Promete-me que se vires essa coisa, não guardarás segredo? Que me contarás? Que não me esconderás? Meu Deus, Michael, estás a agir como um marido ciumento. Sabes o que o velhote me disse? Perguntou Michael. Quando o ajudei a entrar para o carro? Estás a referir-te ao Fielding? Sim, disse-me. Tenha cuidado, meu rapaz. Que raio é que ele quereria dizer com isso? Diabos o levem por ter dito isso, murmurou ela. Ficou subitamente numa fúria. Largou a mão de Michael. Quem raio é que ele pensa que é, aquele velho filho da mãe? Como é que se atreveu a dizer-te uma coisa dessas? Não virá ao nosso casamento. Não passará do portão da frente. Rowan parou, incapaz de continuar a falar, demasiado irada. A sua confiança na família tinha sido tão absoluta. Tinha estado a absorver tudo aquilo com tanto agrado, o amor. E agora sentia como se Fielding a tivesse apunhalado e voltou a chorar. Raios! E nem sequer tinha lenço. Teve vontade de esbofetear Michael. Mas era o velhota quem gostaria de dar uma tareia. Como é que se atrevera? Michael tentou voltar a dar-lhe a mão. Ela afastou-o. Estava tão zangada que por instantes não conseguiu pensar. E estava furiosa por estar a chorar. Tom, Rowan, disse Aaron, metendo-lhe o seu lenço na mão. Ela mal conseguiu agradecer-lhe. Usou o lenço para tapar os olhos. Desculpa, Rowan, murmurou Michael. Vai tu também para o diabo, Michael, disse ela. É melhor que lhes faças frente. É melhor que pares de andar às voltas, como um maldito peão, sempre que uma nova peça do puzzle se encaixa no sítio. Não foi a Virgem Santíssima que tu viste nas tuas visões, apenas os vistes a eles e aos seus truques. Não, isso não é verdade. A sua voz soou triste e bizarrosa e realmente magoada. Cortou o coração a Rowan ouvi-lo, mas recusou-se a ceder. Tinha medo de dizer o que realmente pensava. Ouve, amo-te, mas alguma vez te ocorreu que o teu papel nisto tudo era apenas assegurar que eu voltaria, que eu cá ficaria e que teria uma criança para herdar o legado? Este espírito podia ter encenado o teu afogamento, o teu salvamento, as visões, tudo isso. E foi por isso que Arthur Langtree foi ter contigo e te avisou para te afastares antes de ser demasiado tarde. Calou tudo isso, envenenando-se com aquilo, com esperança de que não fosse verdade, temendo que fosse. Por favor, não continuem com isto, disse Aaron afavelmente. O velhote era um pouco tonto, Rowan. A voz dele era como uma música reconfortante que lhe aliviou a tensão. O Fielding queria sentir-se importante. Randall, Peter e Fielding estiveram os três a gabar-se. Foi um despique entre eles. Ele é simplesmente demasiado velho. Acredito, eu sei. Eu próprio estou quase a chegar lá. Ela limpou o nariz e olhou para Aaron. Ele estava a sorrir. E ela também sorriu. Eles são boas pessoas, Aaron. O que é que acha? Naquele momento ainda estava deliberadamente a ignorar Michael. Ótimas pessoas, Rowan. Muito melhores que a maioria, minha querida. E amam-na. Amam-na. O velhote ama. A Rowan é a coisa mais excitante que lhe aconteceu nos últimos 10 anos. Os outros já não o convidam muitas vezes. Estava encantado com a atenção que lhe deram. E é claro, apesar de todos os seus segredos, eles não sabem o que você sabe. Tem razão, murmurou ela. Sentia-se esgotada e acabrunhada. Para ela, os acessos de emoção nunca eram catárticos. Deixavam-na sempre a tremer e infeliz. Está bem, disse ela. Pedir-lhe-ei mesmo para me levar ao altar no casamento, se não tivesse em vistas um outro amigo muito querido. Voltou a limpar os olhos e os lábios com o lenço dobrado. Estou a referir-me a si, Aaron. Eu sei que é bastante em cima da hora, mas leva-me ao altar? Será uma honra para mim, minha querida, disse ele. Nada me poderia dar mais prazer. Agarrou-lhe a mão com força. E agora, por favor, não pense mais nesse velho tonto. Obrigada, Aaron, disse ela. Encostou-se no banco e respirou fundo, antes de olhar para Michael. Na realidade, tinha deliberadamente deixado Michael de fora. E subitamente sentiu uma enorme pena. Ele estava com um ar tão acabrunhado e tão doce. Bom, das duas uma, ou te acalmaste ou tiveste um ataque de coração. Estás muito calado. Ele riu-se baixinho, animando-se imediatamente. Os seus olhos eram de um azul tão brilhante quando se ria. Sabes, quando era garoto, disse ele, voltando a dar-lhe a mão, costumava pensar que seria maravilhoso ter um fantasma de família. Desejava tanto ver um fantasma. Costumava pensar, ah, como seria bom viver numa casa assombrada. Era já o mesmo Michael de sempre, alegre e forte, embora ainda estivesse ligeiramente abalado. Ela inclinou-se e encostou os lábios à sua face áspera. Desculpa ter-me zangado. Desculpa-me também tu, querida. O velhote não disse aquilo por mal. É apenas tonto. São todos um pouco malucos. Creio que é do sangue irlandês. Nunca conheci irlandeses finos, mas creio que são tão malucos como os outros. Havia um ligeiro sorriso nos lábios de Aaron enquanto os observava. Mas eles estavam abalados, cansados, e aquela conversa tinha esgotado o resto da sua energia. Pareceu a Rowan que a penumbra estava de novo a descer sobre eles. Se ao menos os vidros não fossem tão escuros. Deixou-se cair para trás, encostando a cabeça ao couro do banco, e ficou a ver a cidade triste e pobre a passar, as ruas da periferia com as suas pequenas casas geminadas de madeira, com arabescos e compridas portadas de madeira, e edifícios baixos, estucados, que de certa forma pareciam não pertencer ali, no meio dos carvalhos e ervas altas. Belo, tudo belo. O verniz do seu mundo californiano perfeito tinha estalado e tinha sido finalmente lançada da textura verdadeira e real da vida. Como é que poderia fazer saber a ambos que iria correr tudo bem? Que ela sabia que acabaria por triunfar, que nenhuma tentação concebível a afastaria do seu amor e dos seus sonhos e dos seus planos. A coisa viria. E a coisa lançaria o seu encantamento, como o demónio e as velhas da aldeia, e esperar-se-ia que ela sucumbisse. Mas não sucumbiria. E o poder dentro dela, fortalecido por 12 bruxas, seria suficiente para o destruir. 13 dá azar, seu demónio. E a porta é a porta para o inferno. Sim, era exatamente isso. A porta era a porta para o inferno. Mas só quando terminasse é que Michael acreditaria. Não disse mais nada. Voltou a lembrar-se daquelas rosas na jarra na mesa do Wall. Coisas horríveis. E aquela íris com a boca negra e escura a tremer. Horrível. E pior que o resto. A esmeralda ao seu pescoço, no escuro, fria e pesada contra a sua pele nua. Não, nunca lhe contes isso. Não voltes a falar em nada disso. Ele era tão corajoso e bom como qualquer outro que ela conhecera. Mas agora ela tinha de o proteger, porque ele não a podia proteger a ela. Isso era evidente. E pela primeira vez apercebeu-se de que quando as coisas começassem realmente a acontecer, ela provavelmente estaria completamente sozinha. Mas isso não fora sempre inevitável?